senhores, uma galáxia muito, muito distante. E hoje nos reunimos para falarmos de Guerra Civil. Eu sou o Malcolm, estamos aqui hoje com o Heron. E aí? Thiago, vulgo Moiado. Minha mãe não se chama Sara. E Bruno, vulgo DG. É Marta, cara. CJDcast. Bom, afinal de contas, é bom ou não é? Ou, então... É! Ó, assim, já de início é inevitável qualquer tipo de comparação com você sabe quem. Não é o Voldemort. Pode mais pra mim. Justamente, é inevitável qualquer comparação. Mas se for pra gente comparar, assim, caralho, é tipo 1000-0. A DC tem que comer muito feijão. Muito feijão, cara. E daqueles congelados em vasilho de sorvete, nossa, cara. Que gostoso. Puta que pariu. Porra, e aí, Moiado, o que você achou do filme, cara? Calma, não desconte seu rage agora. Qual rage? Tô sossegado. Sossegado, é, não entendi por que ele rage. Porque você gostou muito do filme, do Batman vs Superman. Gostei. Não, peraí, então eu vou falar então antes que o Moiado fale, porque ele tá tranquilo. Tá favorável. Então rage assim, olha que legal. Ó, não adianta falar bem de Guerra Civil e mal de Batman vs Superman. Tem que manter uma conversa coerente. Não adianta sim, são dois filmes. Não, coerente. Por quê? Um é ruim e o outro é bom. É o seguinte, Marvel já tá nessa há 8 anos. Robert Downey Jr. faz Homem de Ferro há 8 anos. O Capitão América já é o quarto filme com o mesmo personagem. A Marvel tem uma sacada, e teve uma sacada muito inteligente, de apresentar todos os personagens antes de juntar ele. A DC teve a burrice de tacar logo de cara Batman contra Superman, na segunda interpretação de Calvin e na primeira interpretação de Ben Affleck. Sendo que, além do Ben Affleck, já introduziu a Mulher Maravilha, já introduziu o Aquaman, já introduziu o Cyborg, já introduziu o Flash. Isso no seu segundo filme do universo cinematográfico. Pra depois ele contar a história de cada um. Isso aí foi uma burrice da DC extrema. A Marvel teve a sacada genial de contar vários personagens pra depois juntar eles. DC foi muito precipitado. Tá, ok, mas isso aí, logo, isso aí torna o filme da DC mais fraco do que da Marvel. É isso que eu tô querendo dizer. É, não. O seu argumento. Só, mas o que é o seguinte, é porque o pessoal tá comparando muito pau, comparando. Ah, porque o Guerra Civil é, como eu falei, é mil vezes melhor. Mas se você comparar, tipo assim, os anos que a Marvel já percorreu e o que a DC tá começando a percorrer, é a mesma coisa que você comparar quem acabou de entrar na universidade e quem tá formando. Ah, cara, mas o conhecimento isso, vai ser muito maior. Isso aí é óbvio. Por exemplo, se você tá colocando sua cara a tapa no mercado, vamos supor, a Marvel falou, eu vou fazer o filme, sim, do embate entre os dois. Cara, se tivesse ficado bom, méritos pra DC. A Marvel, a DC. A DC, DC. Isso, eu confundi. Se a DC tivesse feito um filme realmente bom, palmas pra DC, mérito dela. O filme tem suas qualidades, mas tem muitos defeitos. Ele deu eu acho que é o seguinte, o Batman vs Superman, a DC deu um passo maior que a perna. Ele deu um tiro no próprio pé, Mas nós temos que falar de Guerra Civil, eu gostei. Gostei bastante. Eu acho que a introdução ali de alguns personagens que nós vamos comentar durante aqui foi genial. Tem spoilers, tá? É, com certeza. Introdução de outros personagens eu já não agradei. Apesar da defesa de todo mundo, mas ele é o queridinho da Marvel, todo mundo sabe disso. Eu achei, assim, não é o melhor filme de super-herói. Pra mim, o melhor filme de super-herói ainda é o Soldado Invernal. Eu gostei mais dele, de todos, assim, tô falando de todos. Desde você pegar a trilogia do Batman, todos os filmes da Marvel, eu acho que Soldado Invernal ainda foi o melhor. Esse negócio de ele ser o melhor filme de super-herói de todos os tempos, não foi. Ó, eu vou concordar com o DG que realmente não é o melhor filme de super-herói. Isso, obviamente, do meu ponto de vista. A gente sai do filme com aquele hype da porra, né, cara? Isso com qualquer filme. Tirando baixo dessas primeiras... Mas o que acontece? É inevitável a gente comparar também com o Avengers. Porque é a mesma coisa, é um Avengers 3 isso aí. A fórmula é igual. A fórmula é igual. Porra, mas eu achei ele muito mais bem resolvido do que o Avengers. Apesar que eu gostei mais do Avengers. O Avengers 1. O primeiro. Ele ficou na minha memória, assim, no ladinho do meu coração, o Avengers 1. Foi um negócio totalmente novo no cinema pra gente. Que é a união de vários super-heróis. E no filme, que foi do caralho, velho. Foi muito massa. É, eu também gostei pra caralho do Guerra Civil. E esse lance de ser o melhor filme, acho que é igual, já ouvi comentários falando que é muito por questão do hype, né? Esse calor de ver um herói voltando pra Marvel, trabalhando junto com os outros heróis já famosos aí. E também essa questão, né? Querendo ou não, essa um outro filme da concorrência foi recente, então a galera fica mais exaltada ainda. Mas pra mim também, ele tá entre ali os melhores da Marvel, assim. Os que eu mais gostei foram o Vingadores, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia e o Guerra Civil. Guardiões da Galáxia no segundo, cara. Pra mim, são os melhores da Marvel, assim, que acertaram bem, né? Eles têm essa mania de deixar um filme mais pra família. O que eu acho bacana é que nesses dois filmes, os dois últimos do Capitão América, ele tem uns assuntos mais leves, nossa, mas você também que tem umas questões mais sérias. A profundidade dele é bem maior. E o que eu acho bacana é que esses filmes do Capitão América estão sendo decisivos, assim, pra continuidade das histórias dos filmes da Marvel. Isso é verdade. Cara, um termina... É um enredo, né? Um termina com o Soldado Invernal, terminou com a SHIELD, e agora esse foi e terminou com o Avengers, basicamente. O Avengers não vai ser a mesma coisa mais. Mas na minha opinião, o filme, ele... Na ordem, tipo, por exemplo, do meu gosto mesmo, fica Soldado Invernal, pelo assunto que o Thiago falou, por tratar de um... Tem uma pegada mais séria, que é diferente da fórmula pipoca do universo da Marvel. Tá, que tem suas piadinhas lá e tudo, beleza. Ele é mais sério, né? Sim, depois vem o Guardiões da Galáxia, que tacou no ventilador mesmo, cara. É aquilo ali que vai fazer. Aí, ó. Aí, filho da puta. Que tacou no ventilador mesmo, que é aquilo ali que a gente quer. A gente quer um negócio divertido, que você vai pro cinema pra rir. Em terceiro lugar, Avengers. Mesmo motivo do Heron, que é um filme completamente novo. Porque você colocar, por exemplo, Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, todo mundo junto ali, misturado e chutando bunda, cara, que sensacional. E depois eu sou o Guerra Civil mesmo, que é um filme muito bom, mas não tem como fazer ressalva agora, porque eu só vi uma vez e você acaba vendo os defeitos do filme, defeitos ou não qualidade. Tommy, he's my friend. So was I. Como a maioria, ou muitos, ou quase ninguém deve saber, Guerra Civil vem de uma HQ extremamente fantástica do universo Marvel. O negócio é extenso, é muito grande. Pra você ler, é um trabalho árduo, mas é um trabalho delícia. Pra você ler Guerra Civil todo, você tinha que ler a principal da Guerra Civil, mais Homem-Aranha Guerra Civil, mais Homem de Ferro Guerra Civil, mais qualquer outra coisa que tinha a ver com o universo da Marvel, que coligava lá. Então fez um grande mashup de tudo. Mas se você só lesse também a Guerra Civil, a HQ única, você acompanhava. Mas pra você ver a novela inteira, o roteiro inteiro, era bom você ler todas as revistas. E isso dava um trabalho árduo, mas igualzinho o Malco falou, foi bem delicinho. De você ler as HQs específicas, por exemplo, você pega o Homem-Aranha e o Homem-Aranha, aquela edição específica, tá na cronologia da Guerra Civil. Aí a partir dali você começa a ver o que tá acontecendo com o Peter Parker, o que a Guerra Civil tá repercutindo na vida dele e por aí vai. A Marvel pegou praticamente tudo que eles poderiam usar de heróis, de personagens deles em um arco só. É por isso que essa saga é tão renomada, assim, tão famosa na Marvel, acho que é a mais famosa por isso, porque o Mark Miller, né, o roteirista, o cara teve a audácia de chegar pra Marvel assim, se eu vou criar história, então eu quero fazer uma coisa grandiosa. O cara conseguiu. Ele parou o universo inteiro, ele parou praticamente a editora pela ideia dele. E realmente fica grande, cara, porque é quase todo mundo que tá naquela merda. Quase todo mundo. Tem muita gente. Eu só não lembro de ver os Guardiões. Tá todo mundo, falar, assim, do núcleo ali dos heróis que estão na Terra. Na Terra, né? Até porque na saga anterior, né, a Marvel conseguiu dar um jeito de chutar o Hulk pra fora da Terra. Porque seria desleal. E mataram Thor. Uma coisa que eu achei bacana do filme, em relação ao HQ, foi que eles não colocaram tantos personagens assim. Eles colocaram uma quantidade de personagens suficiente pro roteiro funcionar. Que na minha opinião foi aí que morou a genialidade do negócio. Porque, cara, eu fiquei pensando que alguns dos heróis ali envolvidos, dos dois lados, iam ficar apagados, que não ia mostrar a índole deles, o que eles querem naquele conflito, por que eles estão naquilo ali. Mas, cara, mostra de todo mundo. Eu acho que só um que ficou mais apagado, o Visão. Tá louco? Nunca. Cara. Nunca, cara. Ele se mostrou, por exemplo, ele tá ali pra botar ordem na porra toda. Porque ele é o cara mais sensato que tá ali. Tanto que ele tenta convencer a Wanda naquela hora, pra ela ficar com ele, porque ela quer dar linha. Mas aí ele quer manter a Wanda até por medo mesmo, né? Porque o poder dela é incontrolável ainda. Mas fala que não rola o interesse do Stark. Então, aí o Stark influenciou ele. O Stark influenciou ele demais. Aí nessa transição da gente já agora, o início do filme já nos coloca numa data específica, né? Mostrando uma parte da origem do Soldado Invernal, né? O que aconteceu com o Buck. Soldado Universal? É. Soldado Universal. E assim, mostra 1991, né? Ainda e nos deixou aquele suspense ali no começo. É. Aí já introduz a cena da primeira missão dos Vingadores pós Era de Ultron, que é o Capitão América e eles lá na que vem a culminar, né? O estopim pro governo entrar com o Tratado de Sokovia. É, que foi que o Crossbones virou uma bomba e a Wanda, ao segurar ele com o poder mental dela, jogou ele pra cima e não viu, não atinou. Não atinou a altura suficiente pra... Ah, sei lá, cara. Eu acho que ela conseguiu controlar, na verdade. Eu acho bacana isso. Essa questão dela ser jovem, a gente sabe... Ela representa uns 20? Eu acho que é mais ou menos isso. E eles mostram que ela é poderosa, ela sabe que ela é poderosa, mas também não é aquela coisa tão overpower, né? Igual era o quadrinho. Você tem que pensar, cara, ela ali naquele núcleo, ela é a personagem mais poderosa, ela é mais poderosa que o Visão. É. E, porra, como você vai treinar uma pessoa que é bilhões de vezes mais forte que você? No começo do filme mostra que aquela galera toda tá fazendo um treinamento ali com ela, de certa forma. Tá falando, cara, você tem que atiçar, você tem que bater o olho assim e verificar, ó, aquilo é uma rota de fuga, você tem que já traçar todo o perfil do bandido, do cara mau ali, simplesmente por olhar. Eles mostram isso na cena inicial. E ela fala, não, cara, vocês esqueceram que eu consigo mover as coisas com a mente? É interessante porque mostra realmente isso, né? É a primeira missão dela, ela é totalmente inexperiente em campo. Sim. E quando tem a explosão, ela fica muito sentida porque ela acha que falhou, né? Porque sendo a primeira missão dela, ela tentou fazer um ato heróico, mas acabou tendo uma consequência grande. Tommy, he's my friend. So was I. Ainda que a gente tá no início, eu gostei da parte do Buck, que alguém falou do Buck, que mostrou que ele não foi simplesmente... Ele foi pego... Cortaram o braço dele, botaram um braço mecânico, ele sofreu uma lavagem cerebral ali que faz toda a diferença. A influência do Buck foi na lavagem cerebral que ele sofreu. Porque a gente sabia, o Soldado Invernal mostrou isso, mas não mostrou como é que foi, como é que era. É tão presente que ela, durante todo o filme, ela faz essa diferença nele. E assim, agora na Wanda, eu gostei muito dela, dessa parte inicial, que apesar dela ser experiente, ela trabalha com todos ali numa sintonia. Daquele negócio dela jogar o Capitão América por cima do vidro, parar as balas. Você vê que ela tem ciência dos poderes dela, mas ela não sabe o limite que os poderes dela vão. Porque até o diretor falou uma coisa que o Heron asseverou aqui agora. O diretor falou que ela conseguiria acabar o filme com a briga que eles tiveram lá em 5 minutos. O poder dela é tão grande que ela podia ter acabado com um confronto em 5 minutos. Então, se eu for olhar, você fala assim, gente, é descomunal o que ela pode fazer, mas como o Thiago disse, ela é muito nova e não sabe o que ela pode fazer. Graças a qualquer coisa. E foi nesse plot, foi uma história bacana, que envolvendo a Wanda, inclusive, que aparece depois no filme, mais pro último ato, final do filme mesmo, é a questão do Gavião Arqueiro, do Clint. Cara, aquilo ali ficou muito bacana, porque ele aparentemente é um dos mais velhos que tá ali. Então, o mais velho tem experiência. E a forma que ele aborda a Wanda, ou Wanda, é muito sensacional. Eu tô aqui pra te ajudar, você sabe disso, então vambora? Vamos então, o Capitão mandou pegar você aqui, vambora, ela vai sem pestanejar. Acho que não só de experiência, eu acho que o Clint foi o terceiro herói que apareceu na cronologia da Marvel. Acho que veio primeiro o Tony Stark, depois veio Thor, aí ele aparece em Thor. Ele é o terceiro. Do enredo da Guerra Civil, vocês estão falando. É porque cronologicamente nos filmes da Marvel, né, a gente já teria sido apresentado o Hulk. Não, mas não conta, né, porque o Hulk não... Os que estão envolvidos ali na Guerra Civil. O Hulk, assim, dos Vingadores, o Hulk foi um que não teve filme solo. O Homem de Ferro, o Capitão América, depois é o Homem de Ferro, o Capitão América. Não, o Thor veio antes do Capitão América. Mas o Hulk, esqueci o nome. Edward Norton. Ele contou sim, porque o Ross tá no Guerra Civil e é o mesmo ator. É. E a cena pós-crédito do Hulk aparece Tony Stark. Pois é, exatamente. Foi, não, tá então, certo, eu errei. A única coisa que mudou foi o ator, por motivos de preço. É, por motivos de tretas, né? Todo mundo motivo sabe. De tretas. A Marvel é muito treta certa, velho. Mas é questão que o Malcolm citou do Gavião com a Wanda, é interessante porque eles terem colocado ele nesse resgate, entre aspas, dela, né, da base dos Vingadores, é interessante porque na Era de Ultron, eles já mostram uma relação ali dos dois. Uhum. A primeira tapa na cara que o Clint dá, né, o Gavião dá na cara delas. Ô, minha filha, acorda, o mundo tá desabando lá fora, você tá aí chorando nesse canto aí, e eu só tenho um arco e flecha, essa parte fez dele um dos melhores personagens de Age of Ultron, diga-se de passagem. Ele, juntamente com Formiga, fez um dos melhores personagens de Guerra Civil. Porque ele também dá uma lavada de cara na Wanda, novamente. Sim. Ele praticamente, se ela não tivesse resistido, tudo bem que o Visão ia conseguir alcançá-los. Mas ele consegue paralisar o Visão por um tempo. Então você pega aqui um cara de arco, como o Thiago falou, pega o ser mais poderoso e ele consegue realmente inibir ele uma fração de segundos. Se ele tivesse um plano de ataque contra o Visão e fosse efetivo, era capaz de ele até derrotá-lo. Porque ele, naquela hora que os choques prendem o Visão, ele realmente fica assim, indefeso. Ele fica indefeso. É, porque nessa hora ele tá saindo com ela, ele prende o Visão, né? E ele fala com ela assim: não, agora vambora. Ela já fica naquela meio deprê, eu sou muito perigosa. Aí dá outro tapa na cara dela. Vamos embora que tem coisas maiores precisando de você, né? Tipo, cara, olha o crescimento que esse personagem teve do Avengers 1 até agora, que era mó cocôzinho até aquele filme. E ele, outra coisa, e ele dá um tapa de cara, um tapa de cara que a gente fala, no Tony Stark, na parte da prisão. Verdade. Que ele fala, está chegando o cavaleiro, não sei o quê, e ele ainda dá nele mais uma lapada ainda, ou seja, o cara... É, ele falando em Tony, né, pra mim, o Robert Downey Jr. fez o melhor Homem de Ferro 3 nesse filme. Que o Homem de Ferro 3, que é isso? Que o Homem de Ferro 3 mesmo. Cara, eu não sabia que esse cara atuava tão bem, velho. Puta ator, cara. O Robert Downey Jr., ele é foda. Caralho. Ele é muito bom. Muito bom, cara. É, tipo assim, começou muito bem, né? Muito foda. Ele que estabeleceu, foi o filme inicial, né, do Homem de Ferro, que estabeleceu toda... Esse é o universo, né, da Marvel. Se não tivesse dado certo o filme dele, a gente não teria essa penca de filmes. É. Aí chegou do Homem de Ferro do 2 e o 3, né, e ele deu aquela queda, né, porque os filmes não foram tão bons. Quer dizer, o terceiro foi péssimo. O terceiro existe. Aí, no Vingadores, ele volta, né, pro topo, mas aí no Era de Ultron, despenca. Não achei legal. Não, é legal, mas assim, comparando ao outro... É, tem dois Tony Stark, né, no filme, na Age of Ultron. Tem o Tony Stark e o Tony Stark revertido de adamantium. O meu motorista de táxi? É. O bacana é aí eles voltarem com um Tony, já começa a abordar a questão familiar dele, né? Que já mostra aquela cena, a primeira cena inicial dele já relembrando o passado dele, lembranças dele. É. Que aquela... É um projeto, né? É um projeto de uma tecnologia nova que lá com certeza é que a Marvel já está planejando algo. E também é um ponto interessante a gente deixar marcado essa questão dele financiar as universidades, os estudantes, né? Porque acho que isso vai estar envolvido com um personagem novo aí. Um só? É, assim, o que apareceu no Guerra Civil. Não, sim, mas com certeza vai ter mais coisas, porque... Sim. E quando ele sai desse lugar que ele tá lá, né, ele recebe uma ligação e tal, o comparativo com dos quadrinhos, que ele tá chegando no elevador e ele tem um diálogo com uma mulher. E a mulher tira uma foto e fala assim: você é o responsável pela morte do meu filho em Sokovia. Nos quadrinhos acontece algo parecido, a mãe de uma criança que morreu em uma explosão também, né, nos quadrinhos, só que... Foi causado por outro motivo. Causado indiretamente pelo Vingador. É, uma mãe dessa criança também acusa o Tony Stark. E essas comparações do quadrinho, tanto no filme, é o que realmente dá o pontapé pra ele aceitar o acordo do governo. Que é algo que faz sentido completamente, né, cara? Por exemplo, as indústrias Stark elas eram expoente em fabricação e manufatura de armas, de armamento. A partir do momento que ele acordou e viu que aquilo ali não era... Era zica, cara. Sim, mas isso aí foi explicado no Homem de Ferro 1. Ele acorda... Não, sim, eu tô falando do sentido que isso faz. Porque ele segue muita responsabilidade social do negócio. E é interessante que aí entra a argumentação também do Capitão América. Mas, cara, você parou porque foi uma decisão sua. Pensa bem, se você fosse subsidiado pelo governo, por exemplo... E o governo virasse e falasse, não, você não vai parar de fazer isso. E aí, cara? Eu concordo também na parte do capitão, até porque eu estou ainda, mas o filme já passou, eu estava do lado do time do capitão, pelo fato dessa situação de nós somos os heróis, tudo bem, a gente causa efeitos colaterais? Causa. Mas se a gente não causa esses efeitos colaterais, o dano poderia ser muito maior. Agora, eu depender que alguém fale o que eu posso ou o que não posso fazer... Aquele cerceamento da liberdade, aí eu concordei com o capitão. Que eu realmente acho o seguinte, imagina uma situação onde o governo determina quando você pode ou não pode usar seus poderes. Pra quem lê meu quadrinho e vê, por exemplo, Stormwatch, e isso assim, Stormwatch ainda não tem tantos poderes assim. Mas imagina o governo, então, tipo assim, ele chega pro Visão e fala assim, a ONU, no caso de Visão, fala assim, você vai... fazer isso. Aí ele não pode falar não. Ele tá licenciado, ele tem a obrigação, ele pode pensar assim, a moral dele pode vir e falar assim, eu estou errado. Se ele não fizer isso, ele é caçado e preso. Então ele fica muito submisso. Então eu acho que realmente o que o Capitão América falou é verdade. Então, sabe, você tá querendo tirar a sua culpa e jogar pra outra pessoa. Não, você fez isso, assume, cresce e continua. Mas aí entra também a argumentação do lado do governo, que eu achei do caralho também, cara. Que é o lance do cara citar o Hulk e o Thor como sendo duas bombas nucleares. Se eu perder duas bombas nucleares, eu tô fudido, cara. E você perdeu, porque você não sabe onde tá esses caras, e não acontece nada com você. Até tem três argumentações do caralho. Mas mesmo você, mesmo se lá tivesse lá, o Dr. Byrne assinasse o tratado, sacou, meu velho? Não é que ele virasse o Hulk? Foda-se. Ele continua sendo imparável. O Thor podia assinar lá e falar assim: isso em Valhalla não presta. Não, o Thor ia assinar um contrato pra parar o Hulk, né? Mas você entende, você entende qual que é o lance do argumento do cara? Velho, você perdeu duas bombas nucleares, porra. Você sabe onde os caras tá? Não. Você devia saber onde que você tá. Se eu perdesse esse aí, ele tá fudido. O Tony, né, ele fica... Você vê que nesse filme ele fica... visivelmente, ele tá emocionalmente muito abalado com essas questões. Ele realmente assumiu a culpa, porque realmente a maioria das coisas que aconteceram foram culpa dele. Tem esse detalhe. Isso, né? Principalmente a de Sokovia, né, que era de Ultron. E tem a questão da... É a culpa da Pepper. Pepper também. É, a questão da Pepper. E isso eu também achei interessante, porque em alguns pequenos pontos durante a Guerra Civil, eles vão dando... pontuando coisas dos filmes anteriores, que até de filmes que muita gente ignora porque foi ruim, mas nessa questão deles falarem da Pepper, do Tratado de Sokovia por ser a Era de Ultron, que não foi um bom, tão bom filme, né? Mas eles deram uma importância grande pro que aconteceu. Foi. E eu achei interessante que eu acho que o Guerra Civil não tava no storyline deles. Quando eles estavam fazendo Era de Ultron, tava? Já tava. Eles pensaram bem, cara, porque o resgate feito em Era de Ultron realmente foi uma bela de uma bosta. Todo mundo falou, caralho, que resgate bosta que esse povo fez. É, cara, então, de certa forma, esse resgate bosta foi realmente proposital. Eles realmente quiseram fazer um negócio mal feito. Tipo assim, um resgate. Não, se você quiser fazer um resgate mal feito. Ah, tá. Eu falo, saca? Porque não foi um resgate. Não foi mal feito, foi mal pensado, mal organizado. É, foi pelos Vingadores. Poroso. Então assim, e serviu de argumentação e argumentação muito boa pro Guerra Civil. Eu achei a argumentação do filme muito superior à do quadrinho. Eu também, cara. Sim. Porque, cara, do quadrinho você... Se você... Agora eles falaram na internet. Se você leu o quadrinho, você obviamente é do time do Capitão. E no filme, cara, você fica dividido. Fica. Por exemplo, antes da resolução do negócio, que não é, na verdade não é uma resolução, você fica dividido, porque o Tony Stark, ele tem razão em concordar. Por exemplo, ele tem razão de estar perante uma sanção do governo. Então, é crível. Por exemplo, se eu tivesse no lugar do Tony Stark, eu também teria dúvidas. Eu também acho que eu assinaria. Arrependeria, mas... Sim, os dois pontos não estão certos nem errados, sim, né? Sim, os dois estão certos e os dois estão errados. Tony, he's my friend. So was I. aí a importância agora do, além do Tratado de Sokovia, é o outro estopim, né, que veio o Soldado Invernal. O atentado na ONU, que matou o rei de, o ex-rei, né, de Wakanda. É o T'Chaka. T'Chaka. T'Chaka na Buchaka. Beleza, gente, tá beleza disso. Que matou o pai do Pantera, porque o nome dele é muito difícil de ser pronunciado. É, o tá? Era um rei que morreu numa reunião da ONU, né, com vários líderes, um atentado. Aí nos acusam quem? Buck. Com razão, porque ele foi visto, em teoria, com razão, saindo do local. Sim. E ele é procurado pra caralho. Já é naturalmente procurado. Nada melhor do que jogar uma culpa em alguém que já é culpado. Toma essa. Já tem quantas batatas aí? Eu tenho 7 batatas. Então toma mais umas 2 batatas aí. É, aí o capitão, né, já tava com o pé atrás nessa questão. É, já não é de agora que ele vinha peitando o Tony Stark. Aí a partir do momento que o governo bota em prática definitivamente, aí o Tony vê que o melhor amigo dele tá envolvido e ele falou assim: não, é verdade, o Capitão América. Ver que o melhor amigo dele tá envolvido. É. Mas assim, aí nessa parte aí que dá o estopim, né, que é a explosão da ONU, que aí introduz o Pantera, e não só como T'Challa, mas como realmente como Pantera, aparece ele, explica a roupa, que é o manto que os reis usam. Eu também perguntei como é que o pai dele entrava naquela roupa, né? Não, calma lá. Existe o rei, existe o Pantera. O Pantera, ele é passado de geração a geração. Não, o Pantera o é o rei, o guardião. Não, mas não, então... Tem os espíritos dos Panteras, que acompanham os Panteras. Isso é passado de geração em geração. E tem o rei. Não. Por acaso aconteceu dele ser agora o rei e o Pantera? Não. Ele explica que é passado, o manto é passado de geração por geração. Todo rei era o Pantera. É. O pai dele já não era o Pantera. Mas já foi. Mas ele já foi o Pantera. Só. O que eu entendi é que é passado. E agora ele é um novo Pantera, mas não era rei. Aí agora ele virou rei e Pantera. É, porque eu lembro dele falando que o manto... Será que ele vai engordar também? Você o fica velho, né? Fica casa com a tempestade, filho. Você tá com 25 e já tá gordo. Mas o manto do Pantera, ele fala que é passado de geração em geração dos reis. Que os reis, eles protegem de todas as formas, por exemplo, diplomaticamente e dando porrada nos outros. Se precisa de diplomacia, Pantera. Eu sou o rei. Se dá porrada, eu sou o Pantera. Só que aí ele mesmo fala, né? Eu não sou tão diplomata como meu pai. Sim. Aí você já vê o sangue nos olhos do cara. Mó bicho. E foi uma das melhores caçadas do universo, mano. Nossa, só tem uma coisa que eu não gostei naquele confronto da caçada, que é o Pantera, o Buck e o Capitão. A cena da moto. Você não gostou? Caralho, você não gostou daquilo. Todo mundo naquela hora levanta assim. O negócio da moto dele pegar, eu não gostei, eu achei muito rodeio. Mas eu não gostei, só fazendo a comparação da moto subindo no Batman Dark Knight, que eu fiquei sob a parede, vocês viram, né, caralho? Não, esse comparativo não. Não, mas é porque... Não, é porque são duas motos, enfim. Mas eu não gostei da parte da moto, só que pra mim, incrivelmente, foi a parte do carro do Capitão América. Que ele vira o carro de lado, sai pela porta correndo, o carro capotando atrás. Muito bom, cara. E o cara, tipo assim, tô de boa aqui, ó. Tô um carro aqui atrás, foda-se. Mas o lance dele sai, tipo assim, ele dá uma derrapagem, abre a porta e sai assim, tipo assim, walking the moon, assim, andando de boas. E agora, a corrida deles, assim, no meio do metrô ali e tudo mais, ficou muito show. Que isso? E é massa. Nossa, o Pantera, tipo assim, os caras pegando carro, pegando moto, e o Pantera só chulapando no chão. Eu falei, caralho. Eu acho interessante que no Soldado Invernal mostra lá no início do filme, o Steve Rogers correndo em volta daquele lago lá e passando toda hora pelo Falcão, né, cara? Ele tá dando uma volta, passou 20. Você percebe que o Capitão corre pra caralho. Ele depois risco, o Soldado, né? Soldado Invernal também corre pra caralho. E você vê o Pantera correndo mais que eles, cara. Então você vê, cara, é louco. Uma forma de apresentar que aquele cara corre muito, velho. Tanto que o Capitão ele para e olha pro negócio. Deixa eu pegar um carro aqui que vai ser melhor. Foi, eu tenho que pegar o carro, porque não ia alcançar ele, jamais. Então assim, foi uma sequência, assim, eu gostei da sequência. Uma coisa que eu falei, comentei fora, assim, as sequências de luta desse filme foram muito boas. Aquela do Bucky contra todo mundo assim, com grande parte que ele contra o Pantera. Não, a primeira Pantera, luta dele com o Pantera. Antes ainda, a luta da Romanoff, cara. Na lanchonete, então, eu gostei daquele cara da Romanoff, que ela tenta dar aquele golpe, assinatura da Viúva Negra, de repente ele segura. Porra, tipo assim, aqui no. Tipo, eu bicho. Ike de vence um golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Pá, bate ela na mesa assim. A mulher vai e fala assim: nossa, agora eu fudeu. Não, o massa. Eu devia ter aberto ela. Scarlett Johansson abrindo a blusa, sabe? O massa é que nesse pequeno tempo, né? Porque é muito rápido essa transição do atentado já com a perseguição, as porradas. Nesse pequeno tempo, ele já te apresenta de uma maneira tão, ali, tão bem encaixada do Pantera. Eu já sou fã desse cara, já sai do cinema. Porra, o Pantera é o melhor herói da Marvel. Tipo, se eu queria ser melhor amigo do Pantera, entendeu? Você quer meu melhor amigo agora é ele. E tipo realmente, assim, a luta, a coreografia, você vê, tipo assim, os movimentos que ele faz é muito do caralho, assim, né? Imitando mesmo um felino, sei lá. É legal demais. Pô, e o uniforme também foi uma cerejinha gostosa do bolo. Oh, sensacional. Sensacional. Oh, Mimi, eu vou fazer bem sério. Quando mostrou a primeira vez, assim, o uniforme dele, assim, que mostrou a imagem que saiu, eu vou acertar. Eu olhei e falei assim, puta merda, velho, tá parecendo um Power Ranger, sabe? Mas sabe aquele primeiro embarque, aquele primeiro olhada que você baixa no trem, você acha meio esquisito. Aí depois que eu fui vendo os trailers, depois que eu vi o filme, eu falei assim, que é isso, velho? Genial, até a garra dele é retrátil, é muito louco. E o fato do uniforme dele ser feito de vibranium foi mostrado, né, cara? Porque ele toma um tiro numa fucking metralhadora. Não, é de um helicóptero. E não é um tiro, são vários. Ele toma um tiro, bitch. É, cara, ele fica parado olhando assim, tipo, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Por um instante eu achei que ele ia dar um pulo do gato naquele helicóptero. E o massa é isso, né? Que, tipo assim, não explica o uniforme dele. Ele aparece do nada já com o uniforme ali, quebrando pau, ele levanta tiro. Aí você fica, quem não conhece, aí fica. Tanto que ela acha no filme. Acho que ele é. Aí um pouco fala. Depois, né? Pouco depois, quando eles são capturados, né? Que é a parte da perseguição do túnel, chegou o War Machine lá, mó B10 também, né? Pô, é o War Machine, só chega no final, né? É. Aí questão dentro do camburão lá, assim, o Steve só veio pra ele. É de vibranium? Eu só dava uma balançadinha de cabeça, assim. Pronto! É que pronto! O Pantera e ele. Ali você já vê que o Pantera e ele não tem rixa. A rixa é o Pantera e o Buck. E uma coisa que é legal nessa cena é que houve a corrida e tudo mais, não sei o quê. E o Pantera também vai preso. Vai. Porque você para com esse normal, foi o Buck que explodiu a onda. Foda-se, o cara correu em via pública, destruiu um monte de coisa, você vai ser preso também, cara. Ele só não continuou preso, porque ele era o rei de Wakanda. Você vai prender o rei, aí deu ruim, mano. Aí vai ter. É, uma coisa muito bacana sobre o T'Challa é que a pessoa que foi pro cinema desconhecendo quem é o Pantera Negra, na hora que ele tira o elmo, a pessoa deve vir um... Foi. Merda essa, cara. O personagem é jogado na sua frente no filme. Eles pegam e tacam ele ali, usando o manto. Mas, cara, é tão natural, por exemplo, o cara tá puto da vida e quer, de qualquer forma, matar o Bucky. Foda-se, lei. É só vingança, foda-se, cara. Que eu vou ser preso, não tem problema. É interessante que até no camburão mesmo ele fala assim, ele vira pro Steve, né, o capitão, fala assim, é você que vai ficar no meu caminho? É, tipo, já deu um recado já. É. Não, beleza, não tem nada contra você, mas se tiver no meu caminho, o pau vai comer. Vai nessas horas o Steve fala, calma, cara, relaxa. e mostra, uma das coisas que eu gosto dos filmes do capitão, é que mostra que, tipo assim, ou precisou erguer o escudo e dar porrada, não dá porrada. Mas se precisou de diplomacia também, ele é muito bom. Não só isso, como espionagem também. Por isso que eu falei que gosto muito do Soldado Invernal, que aquela cena inicial da espionagem dentro do barco. Nossa. Aquela cena é linda. E aqui no Guerra Civil, ela meio que se repete um pouco assim. Nas cenas que ele vai atrás do Buck, lá no cortiço. E todas aquelas cenas estão mostra. E quando ele conversa com o T'Challa, mostra que ele. E na reunião das mesas, lá na mesa do tratado, mostra que ele também tem diplomacia, que ele não é só um braço de ferro. O cara pensa, entendeu? Então já mostra que já te dá assim, não é só um escudo. Realmente tem ali uma pessoa que é foda, não é à toa que é o líder dos Vingadores. É o ideal, né, cara? É o ideal do líder. É a questão também da evolução do personagem, né? Que você acompanha realmente. Por isso que eu falo que o meu ponto de vista é ver que todo filme com o Capitão América são pontos cruciais no desenvolvimento das histórias da Marvel. Sim, dos personagens. E você vê também a evolução do ponto de vista dele, né? Dos comportamentos que ele tem. É, No Soldado Invernal, ele tá de uma maneira, e no Guerra Civil já tá de outra. Já algum tempo atrás ele era a favor do governo, eu trabalho pro governo, eu sou patriota, né? Eu tenho que lutar por eles, tudo, porque eu sou um soldado, né? E ele trabalhava como soldado. Agora ele não trabalha como soldado, ele trabalha como um paladino de justiça mesmo. Bem comum, né? Ele busca o ideal pra toda a sociedade. E é isso caso... que é a HQ do Capitão América, nada mais que isso. Uhum. Que nego fica falando que é ruim, é chato. Cara, não é chato. É muito bom, cara. É muito bom. Eu acho uma das poucas leituras da Marvel que eu consigo ler. É bom, cara. Porque eu realmente é triste. É Demolidor, porque Demolidor é muito bom. É, Demolidor. Tommy, he's my friend. So was I. O vilão, entre aspas, gigantesco do filme é... O Lex Luthor que deu certo? Exatamente. Que é o Zemo. Que no quadrinho é o Barão Zemo. Que a pegada dele foi completamente diferente do que ele faz. Por quê? Muito diferente. É completamente diferente. Vocês não estão vendo, mas eu tô com o braço aberto. Mas milhões! É o muito diferente, mas é o que... É o... essencial pro filme. Cara, é o muito diferente. É aquele negócio. Aí eu volto a citar aqui, infelizmente, o Batman vs Superman. Vai tomar. O que é? Você tem uma liberdade artística? Tem. Beleza, vamos usar? Vamos. Aí você pega o Lex Luthor e faz aquele troço que não tem nada a ver com basicamente nenhuma história que exista o Lex Luthor. E não faz um negócio tão interessante. Podia ser interessante, afinal você tá criando outra coisa do nada ali, praticamente. E tu pega o Zemo, que não é nada a ver com aquilo que tá apresentado no filme. A ideia é parecida. É uma mente... Perturbada pra caralho. Sim. Inteligente pra caralho. Sim, mas cara, funciona muito bem no filme. Eu achei muito bom. E ele aparece 4 vezes durante o filme. Ele aparece ao todo uns 5 minutos, velho. E a cena que ele aparece, porque ele, o Bucky, dando um adendo aqui, o Bucky ele tinha uma espécie de gatilho. Que era ativado por determinadas palavras ditas em uma ordem. Isso é uma outra coisa que eles não mudaram dos quadrinhos, né? Isso, porque é exatamente isso. É, tanto que de vez em quando o Roger está conversando com ele, alguém fala as palavras que ele lá, o cara desativa e dá louca. Papola, fudeu! Mas é uma sequência lá que ele fala, é toda em alemão, né, na verdade. Que aí é o fato em russo. Em russo, que é a parte, lavagem. Isso, que ele pega, ele encontra o livro com as palavras. Isso. E ele dá o início ao plano dele, que é através do Buck. Que é gerar discórdia entre todo mundo. Sim. Que daí ele ativa o Buck e o Buck sai num barata voo inacreditável. É o Zemo... O comparativo com os quadrinhos. Nos quadrinhos ele, a nossa unidade dele, no filme ele é de Sokovia. E ele fazia parte de um esquadrão tático especial lá de assassinato. Ele era comandante, parece. Ele era líder, ele liderava o comandante. De inteligência ainda, né? Questão de inteligência. E isso já é um ponto que já é apresentado pra mostrar que o cara ele é inteligente pra caralho. Já tem aquele amargor da aposentadoria, né? Que ele tinha aposentado e mesmo assim a guerra foi atrás dele, matou a família dele. Olha que legal. É o outro ponto, né, que mexe na ferida dele ali, que você acaba entendendo, né, os motivos dele. E nos quadrinhos, o Zemo, né, que na verdade é o Barão Zemo nos quadrinhos, ele faz parte da Hydra. No filme ele não tem conexão nenhuma com a Hydra. A única conexão dele é que ele vai atrás dos planos da Hydra, reativar os soldados. Recursos pra poder bolar o plano dele. Aí você imagina, meu amigo, uma unidade de inteligência que tinha conhecimento da que a Hydra ainda tava ativa. Importante, ele é o culpado pela explosão da Roma. Sim, ele acertou tudo. Ele colocou uma máscara de borracha do banco. Isso, um moletom lá, até que eles encontram a máscara e o moletom. Daí eles encontram, ele passa. Ele deixa pra encontrar. Pra ser encontrado. Exatamente. Pra galera ver como que eles são retardados. Né, velho? Meio psicopata. Assim, cara, porque aquilo ali legitima um pensamento dele que foda-se, meu plano já deu certo. Já funcionou. Não, cara, isso você vê muito em padrão de serial killer. Você vê em documentário a galera falando, não, cara, o serial killer ele quer ser encontrado. Isso. Ele quer mostrar. E aquele ator, ele tem muito cara de psicopata, né? Ficou muito bom, cara. De louco mesmo. E se eu não me engano, também ele foi o responsável pelo Ossos Cruzados, né? Naquele início ali de servir de distração. Foi. Ah, sim. É tanto que o Ossos Cruzados ele fala que ele não sabe quem que era o contratante dele. Ele não viu quem que era. O Steve pergunta, né? Fala que a Hydra caiu, né? Quem te contratou? Mas a Hydra caiu. Você é do Crossbone, do Ossos Cruzados, fala. Eu não sei. Eu não pergunto. Você trabalha com dinheiro. Ele até falou, na verdade, foi o Buck. Ele falou, foi o Buck. Inclusive, eu vi ele acordando novamente. E ele falou de você. É verdade. Foi. É mesmo. Ele já tava com o Buck. Então, assim, eu não sei se realmente foi o Buck ou se foi o Zemo fingindo ser o Buck. O Zemo. Não foi o Buck. Porque o Buck, ele tava na dele. Ele tava falando que mostra a Alemanha, né? É. Ele tava escondido na Alemanha. É. É, tanto que mostra ele lá antes, na boa, é na Alemanha. Tanto que o Rogers vai atrás pra alertar ele, falando, cara, a galera tá vindo aí, vambora. Aí depois disso, né, que começa definitivamente a divisão dos times, né? E a porradaria desembolada. Vamos pro aí quebra é a hora, pau. É a hora, aquela hora da educação física que os líderes vão escolher o timinho. É. E aí também que é no interlúdio entre essas duas partes é que aparece o Peter Parker. Caralho. Não só eu o vou Peter Parker, aparece o Homem-Formiga, modeludo. Não, vai ter. Caralho de herói. Vou começar aqui o time Homem de Ferro. Quem que é time Homem de Ferro? Peraí. Ninguém, mas vou te contar. Quem que é time Homem de Ferro? Mal. Depende da parte do filme. Não, a partir desse momento. Capitão América. A partir desse momento. Tiago, você é? O quê? Eu tô tipo ali. Não, velho, não. Okay. Escolhe em cima do muro, não, velho. Fala. Eu sou time Pantera Negra. Olha lá, os viadão. Capitão América, então, tá. Os viadão. Tem dois lados, Praga, tem dois lados. Aí o cara fala assim, eu sou do time da Viúva Negra. Não, vem cá. No início do filme, no início do filme, eu sou Team Stark. É, porque, cara, aquilo ali que eles apresentam é muito uma forma que eu pensaria. É um argumento válido com borra. Demais. Mas é por isso que eu não sei, até hoje eu não sei, pelo filme, eu não sei o lado que eu fico, porque é convincente. Eu vou falar bem verdade. Fica equilibrado. Eu sou... Aparece o Tony, começa a falar as paradas assim, porra, cara, você tem razão, bicho? Não, na moral, eu sou do time do Capitão, na parte do Tony, ele fala boas palavras, mas igualzinho o Malcolm falou, batendo convicções, a minha convicção bateu com a do Capitão. Sim, ele fala também. Coisas certas? Fala coisa certa. Mas pra mim a convicção e as coisas que o Capitão falou sobrepõem as coisas que o Tom. Sabe uma coisa interessante que tem na HQ? O Steve Stranger, que é o Doutor Estranho, ele não toma partido, ele não toma lado nenhum. E ele tá lá graças a Deus! ele Tomasse. Tá, né? Ele tava meditando de boaça, cara, e chega o mestre, que eu não sei o nome, vamos chamar o mestre dele? Foda-se. Chega o mestre dele e pergunta, cara, mas você não tomou lado nenhum e você tá aí meditando, você tá torcendo pra alguém, afinal de contas? E o Doutor Estranho fala, na verdade, eu sei que quem ganhar essa, quem sair vitorioso desse embate, vai ser o que vai ser melhor pra humanidade. Isso mostra, cara, o Doutor Estranho, que é o cara mais inteligente que tem nessa porra, né? Ele mostra que os dois lados estão certos, cara. Então um lado errado, os dois lados estão certos. E o que ganhar, maravilhoso. Mas aí, quebra pau. Vamos lá. Time Homem de Ferro. Aí já tá estabelecido no time do Homem de Ferro os caras que assinaram o Tratado de Sokovia. Sim. O Máquina de Combate. Sim. Óbvio. Viúva. A Viúva Negra. Sim. Visão. O Visão. Quem mais? O Pantera, Stark. Porque ele tá contra o Buck. O Pantera acaba assinando pelo corrido. Eu né? não lembro dele assinar. Eu acho que ele, ele não assina. Ele tá lá só contra o Buck. Eu acho que ele tá lá. Quem tem que assinar, na verdade, é o pessoal do Avenger. Na verdade, eu acho que por ele ser um símbolo, o rei, né, um símbolo político, né, ele decide ajudar o lado do Capitão, mas ele não assina. Não, ele tem essa moral. Ele tá lá por causa do Buck. Tipo assim... Ele tá lá por causa do Buck. Ele fala, o Buck tá do outro lado, então eu tô do seu. Que é o mesmo motivo do Homem-Aranha também tá ali. Aí que vamos... Vamos para Queens, né? Queens. Caralho, mano. Na hora que apareceu aquele Queens na tela, eu já comecei a rir, cara. Acho que porque Boston Londres, Berlim, caralho. Nossa, aquela Queens. Coisa toda séria, toda tensa. Queens. Aí aí massa, é velho. Outro personagem que eles colocam assim, vai devagarzinho, assim, ó, sem precisar fazer... Um estadalhaço gigantesco. É, que cinco filmes fizeram repetidamente. Primeiro e segundo são ok pra cá. Vamos combinar, mas... Esse Homem-Aranha ficou melhor que o filme junto. O Tony Stark ele chega já sabendo que ele faz aquilo, que ele salvou o Queen milhões de vezes, porque ele é o Tony Stark. É interessante porque, né, tem esse ponto do que o Ross, né, apresenta o Tratado de Sokovia, né, um catálogo lá de... Coronel Ross. Né? É, o Coronel Ross. ele coloca lá na mesa, que ele vai falando os motivos, né, do governo tá aplicando isso para os vigilantes, né? Isso quer dizer que o governo já tá de olho em outros. Em outros, né, que estão inclusos aí. Então, até deve ser por isso também que o Tony já tava manjando, né, estudando essa galera. Acho assim. Pra mim foi aceitável ele chegar assim. Oh. Ah, eu não gosto. Vou ser bem sincero, eu não gostei muito da motivação dele, não. Achei meio bosta. Mas por quê, cara? Mas eu não sei, eu não. Desculpa, eu não agradei. Eu não sei, eu acho que ainda tô meio Andrew Garfield, assim, então. Eu não sei, eu não gostei. Vou ser minha opinião, eu não gostei. Mas ele protagonizou uma cena que eu gostaria de ver com outra pessoa. Ele tomou, velho, um bicudão na cara do Homem-Formiga, mas tipo assim, foi um penalo. Sabe aquele penalo do Guile, do Street Fighter, que ele mandava assim, ó? Sonic, não, Sonic Boom. Não, é o Alex Fuller, não lembro. Eu queria que aquela pesada na cara tivesse ocorrido no Tony Stark quando ele anda pela mão dele. Eu queria que tivesse tomado um golpaço ali. Não teve. Mas o Aranha tomar aquele pé na lua, vulgo pé na lua pra aquele capoeirista, né? Com aquele pé na lua, cara, eu achei aquilo bonito demais. Porque, tipo assim, o Capitão América já estava pensando, eles vão tentar tirar o escudo de mim. Ele já estava sabendo que aquilo ia acontecer. Não que o Homem-Aranha estava ali, mas que eles iam tentar dar um jeito de neutralizá-lo, ele já sabia. Porque o Formiga já estava no escudo naquela parte. Mas então, aí, quando o Tony vai atrás, né? Porque a Viúva fala assim, nosso time tá desfalcado. E ele fala assim, não. Reúne a galera que tem aí. Que eu vou ali buscar um negócio. É, que eu tenho algo na manga. Buscar um mito. Porque ele já viu o potencial do Kid ali, né? Do garoto. Vale ressaltar o ator que escolheram. Cara, muito foda. Tom Holland ficou muito legal. Ficou bom, né? Mesmo. O Tommy Rola. Peter Parker? Ficou bom? Ficou bom? Não, você não pode falar que ficou ruim, ficou bom. Não, sei, mas é natural. A parte cômica dele, você vê que é natural, sabe? É espontâneo. Uhum. O diálogo do Tony com ele dentro do quarto, velho, eu rachei pra caralho. Parece improvisado. Cara, é pra mim a melhor piada do filme, que impressionantemente pouca gente riu no cinema. É na hora que ele vai falar do escudo do Capitão América. Seu escudo não respeita lei nenhuma da física. É. Velho. Faz todo sentido. Porque o negócio bate, rebate, volta e volta pra mão do Capitão, cara. Como? É. Então, bom, cara. Nessa Homem-Aranha, assim, eu gostei pra caramba desse Homem-Aranha, porque ele funciona muito bem. Né, e, tipo assim, é um Homem-Aranha da Marvel. O cara souber muito bem colocar ele. Foi uma introdução rápida. Ele foi o alívio cômico. Alguém falou isso, não sei. É, foi você, ele, foi Homem-Aranha e Homem-Formiga. Alívio cômico. Porque aquela parte que eles estão correndo assim. Aí vira, Sr. Stark, eles não pararam agora. Corra! E ele não sabe o que fazer. É engraçado, ele, tipo, né? Tipo assim, ele caiu, ele falou assim, ô gente, eu só vim aqui. Mas ele fala, não tem, eu só tô aqui por causa que eu preciso agradar o Sr. Stark. Que volta na questão da índole. Da índole dele, por que que ele tá ali? Porque mas ele toma tem um cacete. Não, mas sim, mas véio, Brooklyn X-Men, mas deixa eu te contar que ele mete o cacete em quase todo mundo ali também. Mas ou não? A galera pena pro moleque. Teve uma hora que, eu vou te falar a verdade, nessa hora eu tava no cinema, eu fui na estreia, e incrivelmente, e não tava muito cheio, e não teve muita vibração e tudo mais durante o filme todo. Só que teve uma cena que eu comecei assim, ah, velho, sabe o que aconteceu? Você dá aqueles espaços, você lembra quando uma vez eu e o Malco, pra quem sabe, fomos ver Transformers 3. E aí o Optimus Prime dá uma estrela é assim em câmera. O Bumblebee dá uma estrela em câmera lenta e o Malco, nossa, eu fico imaginando as pessoas no cinema. Isso. Meu aí, Deus. Aconteceu exatamente isso, só que comigo sozinho. Oh, que dó. Não, mas é, sabe por quê? Porque tava assim, aí vai o Homem-Formiga correndo, pequeno em formato de formiga, aí ele altera o tamanho dele e ele fica grande. Aí na hora que ele fica grande, ele dá uma risada no céu. Muito boa. Naquela hora lá, eu comecei a rachar, porque dá pra você ver entre a máscara, o ator assim, o olho dele, o olho gigante, tipo assim, como se ele tivesse realmente ficado gigante assim. Meu irmão, eu tenho 10 fucking metros de pura loucura aqui. Tá tipo assim, dá uns 15 metros de maluquice, fraga, mas o cara fica louquíssimo. A introdução dele também é muito engraçada, né? No filme. É, a parte do diálogo do Tony com o Peter dentro do quarto, né? Ele fala assim, não, mas eu não posso ir pra Alemanha. Ah, por que você não pode? Eu tenho dever de casa. Eu tenho dever de casa, sabe? Você vê o cara... Ele tem inocência. Todo inocente. Ele é muito jovem, né, cara? Ele tá no colegial ainda. O bacana é isso também. E fala assim, não, foda-se, né, e tal. E a outra questão que eu falei do Stark financiar estudos, né, é o que ele fala, vou te dar uma bolsa, né. É. Sim. Aquele filho da puta chamou Star Wars de filme velho. Cara, mas não, o Império Contra-Ataque é novo. Ele não sabia. Ele falou assim, daquele vilão lá, daquele filme antigo, Império velho. Não. Fala. Ele fala vilão, né? Ele fala assim... Aquele bicho, lembra daquela cena que tem aquele bicho gigante? Bicho gigante. Do Império Contra-Ataque? Então, mas aí o Armagini fala, de onde você tirou esse moleque, cara? Tipo, o Armagini fica... O Armagini naquela hora ele me representa. Não, que tem um comentário também do Tony Stark, que ele faz a zoeira do Tony Stark, falando, tem mais alguém que quer apresentar alguma habilidade desconhecida? Começa a ficar na hora que o Homem-Formiga fica gigante, se alguém mais tiver alguma habilidade desconhecida, há uma parte legal do Homem-Formiga que é quando ele fica lá, nossa, eu tô apertando a mão do Capitão América, cara, apertando a mão de repente, a Wanda tá atrás dele olhando, ah, você também é legal. Você também é legal. Aquele aperto de mão lento, demorado, que um fica olhando pro outro sorrindo e fica tipo assim... Mas eu gostei dele falando pra Wanda, você também é legal. Tipo assim, mano, ela desfazer, entendeu? Assim, ó, separar seus ossos da carne. Você vê a diferença, né, do nível. O time bilionário e o time pobre. Que os caras chegam no Fusca azul. Que é uma das melhores cenas. Era muito bom aquilo, cara. Que tá o capitão, ele desce do carro, vai conversar com a gente Carter. A gente 13. Dá uma bitoca nela e antes disso eles fazem questão de cortar a cena. Mostrar os dois lá dentro. pro Buck, do banco de trás. Não, o Buck é grande, cara. Os dois. O Buck é gigante. O Buck e Falcão. Só o Buck que tá no banco de trás. Não, ele fala, você não pode chegar esse banco pra frente, não. Não. Você não pode chegar. A gente dá uma retadinha pro meio do Fusca. E passa o braço assim atrás do assento, cara. Aí o capitão vai lá, dá um beijo no mulher. E ele olha pros dois, tá lá, nice. Aquela carinha assim, pão. Pão, pão. Cara, é muito bom. Aí já tá no aeroporto, aí o pau. Aí o pau tá quebrando. Cara, acontece mil coisas de uma vez. Tudo fluido, tudo, sei lá, bonito de ver, gostoso de ver. Dá um orgasmo múltiplo muito foda. Moral da história, o Bucky e o Steve conseguem fugir de chavado. Sim, então, chavado. Canto, assim. Mas o pau come. Mas é o pau come de demais. Nossa, é Pantera Negra dando voador de dois pés na cara de um. É desembolado. Ah, sabe o que eu percebi uma coisa nesse filme? Que eles criaram, eu não sei se tinha nos outros, eu não lembro, mas nesse filme eu percebi que eles criaram um golpe assinatura do Capitão América, que é aquele giro, ele dá um giro já tem no Soldado e chuta. Porque ele dá um daquele lá no ele dá um daquele lá no Homem-Aranha, até que ele fica com a marca, que depois a Tia May pergunta, o que é isso? Ah, foi um Steve. Alguém, Steve. Não, ele fala um rapaz do Brooklyn. Aí a Tira faz, espero que você tenha contra-atacado. Porque ele é do Queens e do Brooklyn. Então na história americana, né? Na história de Nova York, existe uma rixa entre os dois bairros. Assim. É, porque na verdade ele usa esse ataque, porque o Peter, ele usa a teia dele pra prender o Steve. Aí ele usa esse ataque pra girar igual o peão do baú. Mas antes ele já tinha golpeado isso antes. Ele tinha golpeado umas duas vezes antes desse modo. Não, sim, no. Até o Pantera eu acho que ele golpeia assim. No desfecho da luta, da luta inicial do Soldado Invernal, ele usa esse ataque. Ele usa essa pirueta. Que é muito foda. É muito show. O embate do Homem-Aranha com o Buck e o Falcão ali dentro é muito engraçado também. Tipo, ele meio que zoando. Oh, segura isso aí, cara. Pá, ele vai ser destruído. Você vê, é o moleque ali. Assim, eu só tô aqui porque o cara me financiou, né? Eu tô achando isso o máximo. Tanto que o capitão tenta conversar com ele falando as coisas. Aí o Peter, ele fala... eu tô aqui porque você pensa de forma errada. E é engraçado que... O senhor Stark disse que você pensa de forma errada. Isso, exatamente. Tanto que no início você fala, capitão, grande fã. E o Steve vai falando umas coisas com ele, ele vai... E eles lutando, e ele fala assim, não, o senhor Stark também me disse que você diria isso. O senhor Stark me disse que você diria isso. Porque foi mas são dois pontos, né, gente? Você pensa o seguinte, que o cara é um grande fã desses heróis, porque ele tá se tornando um, de certa forma. Ele quer fazer parte do clubinho. fala, do Bolinha, né, cara? Fala até isso, né? Ele fala... É, que ele ganhou os poderes. Há 6 meses isso, eu sou tempo. Desse jeito. É. Então ele quer aquilo, um ele quer entrar naquilo. E ainda entra o Stark ludibriando a mente do menininho. Então, é. Porra, é lógico que eu vou enfiar no meio dessa galera. Tommy, he's my friend. So was I. Temos que lembrar a importância do Gavião aí, hein? Gavião destrói. Sim, que é uma das cenas mais legais, cara. Gavião que destrói. O Gavião, ele atira no Tony Stark. E o Tony Stark fala, você não sempre acertava seu alvo? Aí o Gavião, olha de novo. Olha pra trás, cara, ele derrubou o estacionamento inteiro do Tony Stark. Ele fala, né, quem disse que eu errei? Ah, eu gostei também daquele lance dele, que ele pega o arco e transforma numa lança. Isso ficou legal. Sim. Aí ele fala pro Pantera, acho que nós não fomos apresentados. A Pantera, ele não me importa. Caralho, isso não é muito interessa. Bom, cara. Isso eu é muito bom. Mas ele briga de pau a pau com o Pantera, lembrando que o Pantera tem garras de vibrânio, armadura de vibrânio, não sei o que, o cara é só um cara com um arco transformado numa lança. Mas esse só um cara, geralmente prova esse mais. Esse cara é um mito. Mas mito. Que ele foi salvo pela Wanda, entendeu? Foi. Que na hora que ele vai dar uma agarrada, essa o Herói falou que ele. Ela vai joga ele. Sai, tipo assim. Só faltou falando de referências, super parte clássica, Gavião com Homem-Formiga também. Você está preparado? Pode atirar flecheiro! Tá! Não, você segurando, não, pera aí, não, vai. Pode atirar! Aí vai assim, aí corre lá do braço, de correr aqui! Aí debaixo da armadura começa a atirar. E foi uma coisa que a gente conversou antes do filme, falei assim: tem certeza que o Homem de Ferro tem um tipo um processo de evacuação que ele vai tirar o Homem-Formiga de dentro da armadura, porque senão ele ia destruir ele ali dentro, mas não ia sobrar nada. Porra nenhuma. Yes. Mas é bacana. Igual que Deus com cada, o Gavião. Cada coisinha, né? Cada coisinha de cada herói mostra que um tem uma saída, um escapatório pra outra, né? E isso que deixa o embate... Não fica desequilibrado. É. Qual assim, que é o apelido que o Falcão usa pro... Tic-tac. Tic-tac. É, que ele é pequeno. Aí já indo assim pra uma parte que o Malcolm falou, mas que mostra a importância de um personagem também, é quando, já indo assim mais um pouco pro fim da conclusão dessa coisa, quando o Buck e o Steve conseguem chegar no avião, o Pantera vem junto... De chavado. E a viúva paralisa ele. Aí ele fica olhando pra ela e ela fala assim... Eu disse que eu te ajudaria a encontrá-lo. Eu não disse que eu te ajudaria a pegá-lo. Que é um argumento válido. É, aquela hora ali, velho, o Pantera falou assim: não, mas eu tomei uma pirocada aqui na cara, assim, pá, pá, pá. Não, porque ela para, senão ele realmente tinha impedido ele. Ah, detalhe, ela usa aquele negócio que usa pra paralisar ele. Ele usa aquele cara gigante do início do filme, e eles caem duro no chão. Até que tinha umas 6 vezes nele. E ele andando assim, indo. Eu falei: caralho, mano, você tá louco, imagina o filme. E ele só cai também porque outra pessoa interrompe, né? Não, ele. Não, ele garra o avião, já tava. Mas aí ele não consegue. Ele não consegue, então. O negócio fecha aí. A viúva para na frente do banco do capitão, né? Ele fala assim: vocês não vão parar, né? E eles falam: não, eles já preparam, né? Pra descer o sarrafo nela. Acho que ela percebeu. É, eu contra os dois não dá. Não vai dar ruim. Não. Mas ela fala: não, espero que vocês estejam certos. É. E deixem eles passar. Porra, achei do caralho. Tommy, he's my friend. So was I. Mas aí, logo depois dessa parte do que eles entram no avião, que entra a história principal do filme. Porque o Zemo, ele colocou na mesa o plano dizendo que existia que realmente existia uma tropa de soldados invernais. Tanto que o Bucky mesmo fala que ele não era o único. Ele não era o único e talvez não era o mais perigoso. É, porque ele é o que foi... E eles conseguiram controlar, né? Os outros... Os outros ficaram invernando. E aí, o Steve e o Buck queriam impedir o plano, entre aspas, do Zemo de tirar esses soldados do sono suspenso. É. Porque se ele tirasse, cara, não tinha Vingadores que parava 5, 6 soldados invernais, não. Descontrolados ainda, né? Descontroláveis, que é um detalhe. É, daí eles chegam na mesma base onde fomos apresentados no início do filme. Em 1991. Na Sibéria, né? Sibéria, isso. Vale lembrar que outra vez o Capitão América tenta convencer o Stark de que não vai dar certo esse troço do Tratado de Sokovia. De novo ele tenta falar isso com ele. Sim, e nesse meio de tempo, o Tony Stark descobre a cereja do bolo do plano do Zemo. Que ele que fez o assassinato do pai do T'Challa. Então, ele, o Steve Rogers e o Bucky não tinham o envolvimento que o Stark pensava. Eles não eram os vilões, tanto que ele fala. É, nisso, a galera, todos os outros Vingadores foram presos, menos o Pantera. Uhum. É que o Pantera, quando ele descobre, né, que... O Pantera nessa hora tá no avião, já tá seguindo o avião do Steve. Não, nessa hora ele descobre que o culpado não é ele. É nessa hora que ele descobre que o Zemo era o cara por trás de tudo isso. O que matou o pai dele. Tanto que quando o Tony vai atrás do capitão voando, ele vai num jato escondido, que ele tava nas nuvens. Aí ele vai atrás dele escondido, tipo um espião. O Tony não percebe ele. Que daí o Tony Stark fala que o capitão, o Steve Rogers, vai precisar de toda a ajuda que ele puder ter. É. Inclusive ele, porque afinal de contas é um amigão dele. E eu tenho 5 soldados invernais contra os dois. É ferrado. E aquele negócio, na hora que o Stark descobre, ele já fala pra sexta-feira mandar o e-mail, aquela notícia pro Ross. Isso. Ross, né? Que é o do governo. E pra surpresa de ninguém, o pessoal do governo simplesmente vira e fala: caguei. Caguei. Isso não é do nosso interesse. Caguei. E que é justamente o que o capitão disse que ia acontecer. Aí o Tony Stark liga o foda-se também, entra no seu jatinho, ele aperta um botão e através do dedo dele a armadura inteira monta no corpo dele. Ó, eu preciso ver o filme duas vezes pra entender. Pra entender que não saiu do dedo. Velho. Precisei. O helicóptero todo meio que mistura. Mesmo, eu pensei que tinha sido do dedo. Não foi só o dedo, não. O dedo mágico do ET. É. A cadeira dele deita e na parte de trás do avião tem um montador de armadura. Aí desmonta e já cai, tipo assim, pela saída de emergência, assim, já tá. A primeira vez eu achei, né? Virou a tecnologia alienígena nessa merda. Eu acho que os diretores quiseram fazer uma referência à armadura, né? Como chama? Extremes? É, Extremes, porque eles cagaram no Extremes no Homem de Ferro 3, né? Aquela porra lá. E a armadura do Guerra Civil é que nos quadrinhos ela é uma nanotecnologia que ela sai de dentro do corpo do Tony. Então eu acho que essas questões até do relógio dele puxar assim... Eu achei que no trailer eu achei que era nanotech. Que eu tentei passar em frame, porque eu não tava acreditando naquele negócio. Aí depois que eu vi, ela faz tipo uma semi-luva, só fica as luvas de bicicleteiro, né? Aí nessa hora do helicóptero dá essa impressão de que tá saindo dele, né? Mas não é. É a estrutura do helicóptero. Aí chegando... vamos pra parte do combate... todos esperavam. Que tem a motivação do combate primeiro, né? Que na verdade tapa na cara dele. Isso foi falado no Soldado Invernal. Cita, se você ver de novo, você vai perceber que fala que o Soldado Invernal matou tal pessoa e tal pessoa. Uma das pessoas fala que é o Howard, né? Que é o pai do Stark. Cita o Howard Stark. Acho que é o próprio Nick Fury. É. Que fala. Mas o Tony Stark não está ali. O Tony Stark não sabia. Tanto que o Tony Stark, na hora que fica sabendo, porque o esquema é: Soldado Invernal foi enviado para matar Howard Stark e Senhorita Stark na sua primeira missão. Ele tem sucesso, ok? E o Steve Rogers e o Bucky sabiam dessa informação. Tanto que o Tony Stark mesmo, ele olha pro Steve Rogers e fala para ele: você sabia disso? E cara, na hora que você vê o rosto do Steve Rogers, ele fala: putz. E outra coisa, vai dar um ruim, a missão dele não era nem bem matar o Howard, era pegar o soro do super soldado pra fazer os outros soldados invernais. Aqueles negócios azuis. Verdade. Ele não podia deixar só sobreviventes. Só que eles falaram, não deixe sobreviventes. Foi a hora que ele matou os dois. Acho que no Homem de Ferro, no primeiro, fala, né, e o Tony fala que os pais dele não morreram... Não, acho que é no Homem de Ferro 2, quando ele tava conversando com o agente Coulson na mansão, que aí o Coulson fala assim, esse aqui seu pai deixou, né? Chega aquela maleta e eles estão conversando e ele cita que os pais dele morreram num acidente de carro. Nem lembro. E no filme eles aproveitaram isso, mostraram, né? O acidente de carro, entre aspas, né? Essa aí foi a motivação que eu falei no início, que eu não concordei. Que, tipo assim, aquela que a gente falou da conversa dele na hora da mesa... Eu falei assim, não, realmente você pode mudar de lado ali. Mas a pessoa jogou essa parte como motivação que eu não gostei. Eu falei assim, não, mano, aí você tá pensando de modo errado. Eu falei assim, pô, o Tony Stark tá completamente certo. Porque o Soldado Invernal foi lá e matou a mãe dele e matou o pai dele. Eu falei assim, meu amigo, pensa comigo. O cara sofreu lavagem cerebral, não sabia o que estava fazendo. Ele era simplesmente ordenado. Aí vamos olhar então o lado do Steve. Você tá lá na Segunda Guerra, aí você se sacrifica pra salvar todo mundo, fica congelado quase 50 anos, ou sei lá quanto tempo, acorda, 70. Todo mundo que você conhece morreu. A única pessoa que tá viva é o seu melhor amigo, que você deixou cair do trem, que você achou que tava morto. Que a princípio você não sabia que estava vivo. É, que você não sabia que tava vivo, que sofreu uma lavagem cerebral, que não sabia o que estava fazendo. Aí você é o Tony Stark. E outro ponto, né, que ele fala, todo mundo que eu conhecia morreu. Morreu. Aí o cara quer defender a última memória que ele tem da vida dele. Do outro lado você tem o Tony Stark que teve. Ah, mas aí ele matou o pai dele e a mãe dele. É, aí ele também construiu, por culpa dele, teve um meteoro de vibrânio flutuando no céu. Criou uma arma de destruição em massa chamada Ultron. Quer mais que ver as coisas que ele fez? Tipo assim, a razão, tipo assim, não, ele tá certo, o cara matou a mãe dele. O Capitão América tá errado em defender o Bucky. Tá errado? Não, isso aí entra, que os dois estão certos, por exemplo. Sim, não, mas você a pessoa não... usou como se a morte dos pais dele fosse suficiente. Motivo suficiente pro Tony Stark tá certo. Não, certo não, ele não tá, ele mas não ele tá agindo por emoção, cara. Fala isso, cara, ele vive pro ali pro ele Steve. Levou pro lado pessoal. Não, ou seja, eu não tô defendendo ele, tô falando que assim, a pessoa me falou o seguinte, eu sou Team Stark por causa disso. Sim, não faz sentido. Isso é um argumento merda dele. Mas eu falo que a pessoa assim, meu irmão, isso não faz sentido, então você não entendeu a Guerra Civil. Aí a pessoa se sentiu ofendida, entendeu? Mas muitas pessoas não entenderam, isso é verdade. Mas então você não entendeu, mano, porque se o seu motivo é esse, você não entendeu. É, cara, você pensa, o Tony Stark é um cara extremamente racional. Sempre foi, um cara metódico pra caralho. É. Em todos os filmes, ele pensava em todas as possibilidades e alguma delas acontecia. Sempre. É, nesse filme ele fica sabendo, é a cereja do bolo, cara. A história da vida tipo, dele. Tipo, esse cara matou o meu pai e a minha mãe. Fudeu. Ele nem falou do pai dele, falou assim, você matou minha mãe. É, porque a mãe dele, ele se importava mais com a mãe dele do que com o pai dele. Porque imagina que o pai dele cagava. É, e a mãe dele não chamava Marta. A mãe dele graças a Deus. É, daí, cara, na boa, você fica sabendo que o cara que tá do seu lado, sabe, matou seu pai e sua mãe. Foda-se se ele sofreu pela Marcelo. Pro Tony Stark é motivo. Eu só tô falando que o motivo que a pessoa me deu pra torcer pro Tony Stark isso é infundado. Não, isso entendeu? A pessoa me deu esse motivo. Não, o motivo do Tony brigar com ele é certo, porque é o mesmo motivo do T'Challa brigar com ele. Exatamente, vingança. Entendeu? Então o motivo do Tony é certo, mas a pessoa usar esse motivo como argumento pra falar que é do time Stark. É o argumento. Aí é porque ele não entendeu. Não, cara. Você não entendeu, irmão. Você não entendeu. É o argumento do time Stark que fica no início do filme, que é igual eu falei. Na primeira metade do filme eu sou do lado do Stark. Depois. Se você não concorda se aquele argumento não é a sua base. É outra questão também que. Abordada no Soldado Invernal, porque o Tony também não conhecia o Bucky. Sim. Ele não sabia que o cara tinha sido congelado. Ele não sabia que era o melhor amigo, era o combatente, o braço direito do Tony. Você tem que pensar que o Steve. O Steve é o único que conhece o Bucky ali e conhece a real índole do Bucky. Ele é o único, cara. Sim. Então, e pela personalidade do Tony, né, o filho único mimado, né, aquela questão, ele ainda carrega isso. E era a lembrança mais feliz que ele tinha da vida dele, era a mãe, né, que ele perdeu e não teve chance de se despedir. Então, naquele momento que ele assiste tudo aquilo acontecendo e vendo ali que o cara, ele tá vendo ali na tela, o cara matando o pai e a mãe, tá ali do lado dele. Porra, eu acho que uma das coisas que ele mais fica puto é que uma pessoa que ele mais gostava e confiava, que era o capitão, sabia e não falou nada. É. Tony, he's my friend. So was I. O que vocês acharam do combate deles, assim, do. Cara. Do pau deles, do pau quebrando deles. Provou que o Homem de Ferro é muito bichão. Ele, nossa, ele. Não, ele espanca. Ele briga os dois, bem, cara. Ele briga muito. É outra. Essa questão de. Que fica equilibrado, né, os combates. O Tony tem a armadura dele e tem todo o seu aparato. Uhum. Mas funciona muito bem os dois militares ali, os dois soldados, usando o local, a estratégia. É, que prova também a cena que os dois ficam passando escudo, igual uma criança passa bandeira. Trocando dando porrada. Cara, foi muito... Aquilo ali prova que os dois realmente são amigos. E que os dois têm uma sintonia sensacional. Genial. E assim, a hora que o Bucky começa a dar um sarrafo ali no Tony, que ele vai tentar tirar o reator da armadura, é muito cabuloso. Aí o Tony, foda-se, o cara usa a energia mais foda da armadura e acabar com esse cara, trói o braço dele. É interessante você ver que o Capitão América e o Soldado Invernal não estavam tentando matar o Tony Stark. Tentando parar, o Tony Stark. Ao contrário, já o Tony Stark queria trucidar Também, quando o Capitão parte pra cima dele, mostra que o treinamento militar faz uma diferença. A sexta-feira, que é a inteligência artificial do traje de toda a vida dele. Saudade Jarvis. Foi o que salvou ele, porque eu falo com ele. Se você continuar lutando dessa forma no humano, você vai perder pra caralho. Você vai perder demais. Tanto que ele pede pra calcular o padrão de luta dele. E aí, meu amigo, faz a diferença, porque senão. Ele tava agindo muito de cabeça quente, né? Ele tava totalmente cego ali, né? Aí, no final da luta, quando o Steve consegue quebrar o reator Arc no peito do Tony Stark. Que parece que o Tony Stark ele cai na real, cara. Ele vê o que ele fez. Não, e é aquele negócio, cara. E fica travado. A cena é o Capitão batendo na cabeça do Iron Man até a porra do capacete dele sair. Soco. Foi no soco. E a cara dele toda ensanguentada pra caralho. E você fala, vai cortar a cabeça desse filho da puta. Tanto é que ele protege a cabeça. É. E vai e mete o escudo no reator. Aí você vê, cara, Capitão América do caralho. Aí você vê aquilo que o Mal falou, que ele só queria pará-lo. Não queria. Velho, a gente só tá. Tamo vazando aqui, você fica no chão paralisado aí e tal. Mas eu acho que tá sem reator. Se fosse o Buck e o Tony, ia sair uma morte ali. Eu acho que não. Porque o Buck, ele assume como o Capitão América depois. É, mas aí é outra história. Esse Buck do filme agora, ele tem uma ídolo semelhante do Capitão. Ele não iria matar o Tony Stark. Eu também acho que não. Porque ele recorda, né? A maior parte de Buck que a gente tem em filme é ele com uma vara cerebral. A gente conhece ele fusão. É, tanto que na outra... Você vê o primeiro Capitão América, você lembra como o cara era da hora pra caralho. É, não. E naquela parte também, que os dois estão juntos, o Rogers e o Buck, você vê, cara, que os dois são muito parecidos. Muito juntos. Um com o outro. Duas puta referência que eu tenho que ressaltar. Primeira referência ligando ao Capitão América 1. Eu consigo fazer isso o dia todo. Porra. I can do this all day. Aquela cena, cara. Referência cabulosa. E o cena clássica do Guerra Civil. Cudo com as duas proporções. Vai até meio em câmera lenta. Câmera lenta, né, durante duas pilastras. Tipo assim, entre as duas pilastras. O diretor virou. Na tua cara. A tua cara é fã sexy, filho da égua. Foi referência. Toma. Você vê o Capitão América saindo da luta assim. Peraí, vamos fazer essa fotinha aqui. Tô manjando essa referência. Eu saquei essa referência. Ô, quase ninguém tá falando, paralisa aqui, tatua no meu corpo essa cena. Acho que um ponto que a gente esqueceu de citar, né? Rápido, antes desse embate, outra coisa que acho que deixou o Tony puto também é a questão do War Machine, né? Do máquina de combate. Só que o máquina de combate todo mundo achou que tinha no trailer que tinha sido abatido pelo Buck. E ele foi abatido pelo próprio Visão. Sim. Que na verdade é uma coisa que diz que o Visão, o julgamento dele tá sendo enevoado por aquilo que ele sente pela Wanda. Sim. Sim. Que até que ele fala, o Tony Stark pergunta pra ele, mas por que diabos isso aconteceu? Você não erra, seu mocorongo do caralho. Eu me distraí. Aí você foi e encerrou. Sabia que eu por falei. Quê? Aí ele fala, eu não sei, ele sei. Acho que é a transição também, porque nos quadrinhos, né, tem um relacionamento da Wanda com o Visão. Sim. E nesse filme mostra, né, pequenos detalhes ali da transformação humana, né, do Visão. Do Visão. Aí sim, agora indo já, voltando pra parte final, uma coisa que a gente esqueceu de ressaltar. Baral Zemo foi atrás dos soldados universais, mas matou todos. Sim, cara, isso é interessante porque... Mostra que ele realmente só queria... Eu tava vendo o filme, cara, e pensando, não, velho, vai acordar esses 5 filha da puta, aí vai todo mundo lutar contra eles, vão ficar felizes pra caralho. Um final ortodoxo pra um filme. Final, né? Marvel, pra caralho. Sim. Final filme de super-herói qualquer. Cara, não, na hora que eu vi que os caras davam com uma bolota de sangue na cabeça, eu, velho, que isso? Ele fala pra não fugir mais de vocês e mais que da hora. E tanto que é ele que apresenta um vídeo do Bucky mandando os pais do Stark. Cara, ele apareceu ali pra botar fogo nos Vingadores, sim, cara. Tanto que depois ele iria suicidar. Mas o Pantera que impede ele. Ele fala que ele, aí mostra a superação do personagem da vingança. É outra coisa foda. É, porque ele fala que você vai sofrer a sanção da lei. Você não vai precisar aqui. Aquele diálogo dos dois também é muito foda. Muito foda. Mas, e cara, é nessa hora que você percebe que aquilo que ele tava ouvindo era uma mensagem de voz, na verdade. É. Que até no... Eu tava no cinema, velho. Ah, é a última ligação que ele tinha. É, a última mensagem. Eu tava no cinema, aí na hora que aparece essa primeira ligação, depois que a galera vê que o Zemo é meio cuzão, eu escutei até a mulher falando, ó, cara, mas esse cuzão aí é casado ainda? Então sim, cara, você vê que... Ele é psicótico, ele Eu fiquei com medo de ser uma outra pessoa por trás das coisas. É, não, cara, eles já fizeram isso uma vez e não deu certo. É, o Homem Ferro 3 prova isso, que filme é esse mesmo? E a coisa final que aconteceu ali nesse conflito dos três, o Tony Stark falou, cara, esse escudo não é seu, deixa essa merda aí. E o que o Roger faz? Filho, foda-se! Foda-se! E cai aquele escudo reto, pô! O escudo com aquele arranhado do Pantera. Que coisa meu foda, pai fez esse escudo, você não é digno de usá-lo. Aí ele fica ressentido, né? Porque, tipo assim, ele me deixou aqui, ele vai lá socorrer o outro amigo. E eu aqui? Não, então, deixa esse escudo aí, foi meu pai que fez. Puf, ele joga Tom. Ele nem olhou pra trás. E você vê a cara de assustado do Tony, caralho, ele soltou o escudo mesmo. Que isso aí mostra o quão inferior, vamos dizer assim, em questão psicológica, o Tony Stark é. Sim. Steve Rogers, porque, cara, o Steve Rogers, ele sabe, eu não sou só um escudo. Foda-se. Exatamente. Escudo. Não tem problema isso aqui, eu faço outra coisa, sei lá. Tony, he's my friend. So was I. Já no finalzinho do filme mesmo, nos últimos minutinhos ali, é mostrado o verdadeiro plano da Marvel linda Casa Comigo de fazer os Vingadores Secretos, que é uma série de quadrinhos muito boa também, onde o Steve Rogers anteriormente ele morreu, ele foi morto pelo Ossos Cruzados, morto entre aspas gigantescas, que daí é criado um grupo de super-heróis por debaixo dos panos, paralelo, que não estão sendo observados pelo governo, estão indo contra o governo. Contra sim, né? Uma forma de dizer. Que daí o Capitão América ele está foragido. Sim. Ele vai e ataca a prisão Balsa, que onde o Ross está lá, ou eu não lembro se ele não, se tá lá. Ele não tá lá. Pois é. Tanto que ele liga pro Tony Stark falando, bicho, deu ruim aqui, mano. É o momento que o Tony tá lendo a carta do Steve Rogers. Tipo... Cara, Loki 1100 é o seguinte, a gente teve nossas tretas, né, você pode estar de birrinho comigo. Mas você pode sempre contar comigo. Se precisar de mim, e tem o telefone lá. Tipo assim, eu ainda não aceito essas ideias aí, mas quando você precisar de mim, pode me ligar. Eu até poderia aceitar o que você tá falando e concordar, mas ia ser nós dois falando merda. É tipo isso. Aí agora já vai duas ideias batendo. Assina lá do Steve soltando a galera. Isso, que ele aparece gloriosamente na tela. Aí já vem uma parte incrementando que a gente acabou de falar agora. Mostra que ele não é só um escudo. Que ele sem escudo, sem roupa do Capitão América, invadiu sozinho, o lugar detalhe. E tá soltando a galera. Então você fala assim... Sozinho não. Porque T'Challa de... Big Motherfucker. O cara é rei. Aí vai, pra cena. Aí mostra, né? Mostra aquele consultório médico, de certa forma, branco, lindo, perfeito, maravilhoso. É, onde eles estão colocando... Tecnológico. Afinal de contas, o Wakanda é ela está rico, né? São independentes, né? Sim, ela tá, teoricamente falando em história, ela tá o dobro de avanço do que o restante, do que a tecnologia Stark está. É, tanto que o Buck ele volta à criogenia. Sim, ele volta a ser criogenia. E uma coisa legal que aparece é que tem aquele laboratório, como o Euron falou aqui, super tecnológico, muito à frente dos Starks, no meio da floresta. Selva. Cara, é muito. E na hora que aparece aquela pantera negra gigante. Aquela tatueta gigante de pantera negra. Os gatos E essa é a hora que eu virei e falei assim: é o que o Thiago falou aqui, rei mesmo. É o T'Challa rei pra caralho. Que o Steve falou pra ele: eles vão vir atrás de você. Aí ele fala: deixa eles tentar. É outro momento. É outro momento que o T'Challa ele quase não fala nada, mas quando fala é bonito. Quando fala é bonito, cara. O cara, o ator, esqueci o nome dele, é o... Ah, foda-se. Eu, depois eu lembro. É Marlon? Não, então que Marlon? É Marlon. É Marlon. É Marlon. Não sabe o nome, foi que é Marlon. É, ele, a pose dele, né, o cara todo... Posudo? É, coluna ereta, né? Todo elegante, assim, manual do quebra-pau, o cara tá nem aí. E ele tem a postura de rei, né? De realeza mesmo. E ele, quando fala ali, aí vai mostrando a Wakanda, assim, velho. Nossa, né? E é interessante que logo, voltando rapidinho, no início do filme a gente tem o Stark mostrando. Voltar rapidinho. Não, é pra fazer sentido isso aí, cara. Porque no início do filme tem o Stark apresentando aquela tecnologia pra ele conseguir rever coisas que aconteceram com ele, tentar superar aquele trauma de certa forma, pra poder apagar esse problema da mente dele. Que é o que ele faz ali, ele despede dos pais dele, coisa que ele não fez. Sim. Ele falou que ama o pai dele, coisa que ele não fez em momento nenhum. É uma forma de tirar o trauma da cabeça dele. Ou seja, apagar memórias. E é o que é justamente o que o Soldado Invernal precisa. Precisa. Aí uma coisa assim, que eu tava pensando, depois que eu vi a cena bom, sai do cinema, a gente meio que acalma. Vocês pararam pra pensar comigo, assim, o Tony reclamou, o Capitão deixou o escudo dele lá, né? O Frisbee, aquele escudo redondo. Mas vale lembrar que na HQ depois ele aparece com um escudo em formato de escudo mesmo, aquele tradicional, que ele é meio ondulado dos lados, mas em cima, reto. Aí você pensa assim, será que no próximo filme o Capitão não vai aparecer com um escudo desse? Você pergunta como? Ele está em Wakanda. Wakanda é a terra do Vibranium. Porque é um super erro do Capitão América 1, que eles falam assim, o único Vibranium que tem no mundo tá nesse Frisbee. E não tem, depois é revelado que não tem. O Pantera tem um traje inteiro. Um traje. É porque assim, eles não sabiam. Eles não sabiam de Wakanda. Mas então, aí tipo assim, a pessoa que não faz essa ligação, acha que só tem o Vibranium no escudo. Mas aí eu lembrei, gente, tem um uniforme que ele usa um escudo mais de brasão, em forma de brasão. E agora ele já tá brother do... Tchau! Quem é esse amigo? É o rei de Wakanda, mano! Quem é esse amigo de quem? Esse amigo do Pedro, que Pedro é amigo do T'Challa, meu irmão. E que esse escudo, né, quem usa não é o Tony. É o Buck. É o Buck. É o Buck. Steve. Mas, não é o Steve. É, mas entendeu? Mas tipo assim... Como eu ouvi que eles fizeram substituição. Na Guerra Civil, o Steve morre e o Bucky assume. Dessa vez eles manteram o Steve vivo e queriam generar o Bucky. Então eles meio que mataram o Bucky e o Steve ficou vivo. Na verdade é. Vamos abrir essa gaveta, você entra aí. É. Quando a gente precisar, a gente dá uma desculpa pra te tirar daí. Muito bom, cara. Muito ótimo. Uma cartada. Uma cartada, um plano. Aí. É, no meio dos créditos, né? Que é. Acaba o filme. Passa o nome de todos os atores, aí tem essa cena, né, de Wakanda, depois vem os créditos. A cena pós-créditos, segunda filme. Aí é o Peter, né, tendo diálogo com a tia May, né, falando assim, tia S2 May. Meu pai do céu! Essa tia May. Tony Stark tava lá. Mas, né? Tá lá mexendo Ruby, aquela... Tia May, Pepper Potts, Ele tá lá mexendo na pulseirinha tecnológica dele lá e tal, com o gelo no olho. Aí aciona aquela... holograma. O símbolo ali da aranha. Eu só não entendi se aquele símbolo ali, ele ativou e apareceu no teto. Porque a nova roupa dele estava lá, ou se ele tem um... Aquilo não, lá, é cara, é uma referência. É uma simbologia, né, do Homem-Aranha. Mas aí, nos lados, parece que tem uns arquivos, uns dados assim. Deve ser coisa do Tony, criou pra ele. É aquilo lá é uma referência, das melhores histórias de HQ que tem do Homem-Aranha, que ele usava, tipo, essa lanterna no escudo, no cinto. Ele apertava assim e apontava em direção ao bandido. Tipo assim, você tá preso em nome do Homem-Aranha. Sabe? Negócio tipicão de HQ, velho. E eles trouxeram isso de certa forma. Só que colocaram cheiro de zigue-zira do lado do negócio. É. Sei lá, velho. Mas não, mas eu falo porque na hora que ele apertou, aí ela refletiu pra cima. E onde ela bateu... Tá. Não, é que tá virado. Mas eu liguei na minha cabeça que é porque o uniforme dele está no... No teto. Não. No sótão. Não, porque quando ele esconde o primeiro uniforme, ele esconde no sótão. E aquele uniforme, apesar daquele uniforme que ele usa no combate no aeroporto, ser muito tecnológico, não é o uniforme do Aranha de Ferro. Então, tipo assim, não que ele esteja identificando assim, ah, o relógio vai chamar o uniforme, mas o relógio meio que mostrou o símbolo do Aranha exatamente onde fica o uniforme, entendeu? Eu, assim, não, eu acho que não foi isso. Acho que era isso, só pra apontar pra algum lugar. Ele só tava curioso. Foi meio que a cabeça mesmo, entendeu? Acho que ele só tava curioso. O que é aquilo ali, né? Que o Tony... É, e que lá deve ser um mecanismo de contato entre eles. De localização de alguma coisa específica. Ou é. Mesmo sim. Que o Tony criou pra ele poder utilizar os poderes dele, né, mais profissionalmente para aquilo que ele já fazia antes. Isso, até vi pessoal falando também que pode ser uma espécie de arquivo contendo super vilões e coisas do tipo. Entendi. Quando o Stark precisar dele, por exemplo, ele usa esse troço a pita, sei lá. Eu acho que o traje dele tá naquele relógio. Pode ser também. Traje com relógio? É, eu acho que não, acho que já fica muito... Porque aí já fica aranha de ferro. Não, mas é isso aí que é a analogia. Porque eles não vão colocar um Homem-Aranha todo vermelho com detalhe dourado. Então vão colocar... Umas pernas saindo das costas. É, assim. Bizarro. Mas é porque... Não faz sentido ser aquele uniforme dele no relógio, porque é a parte que ele tira a máscara. Na hora que do aeroporto, que ele tomou o pau lá. Ele ia falar assim... Ainda dá, Tony Stark, ainda dá, senhor Stark, aí ele. Não, não dá, garoto, ele não tá bom. Eu acho que não, acho que é só uma pulseira mesmo. É só um holograma. Só tá em um pulso. Ou um arquivo, dele. Na verdade. Eu acho que é um tipo um comunicador, sei lá. Eu acho que não é simplesmente pano, não. Eu acho que tem mais alguma coisa ali, naquele uniforme. Ah, mas... não faz sentido, se eles não utilizaram a tecnologia nano pro armadura do Tony... É, eu acho que é só um comunicador. É, o importante é que aparece a frase lá. Vou te contar, Homem-Aranha ficou do caralho, Pantera Negra ficou do caralho, eu achei que sempre ficou foda pra caralho também, e acho esse filme 10 de 10, e é isso aí. Também gostei de tudo, já tô ansioso pra ver ano que vem Homem-Aranha, Tony Stark novamente, que já vai nos apresentar, porque já mostra, o Capitão já tem seus Vingadores secretos, não tão secretos, e agora é a vez do Tony refazer o seu timinho. Uhum. Já começando com Homem-Aranha e a galera que ficou ali. Isso. Eu gostei bastante. Eu gostei também, eu achei um bom filme, como eu disse no início, não é o melhor filme de heróis, mas eu gostei, é um bom filme. Ainda assim, não gostei muito da participação do Homem-Aranha. E destaque pra mim, para para o Homem-Formiga e o T'Challa, Pantera, Motherfucker, foda. Bom, muito bom. É, o filme, ele supriu muito bem o meu hype, porque eu não sou Marvete, tanto que eu leio muito mais HQs da DC, ou da Vertigo, por exemplo, que também era DC, mas querendo ou não, você monta um hype gigantesco quando fala o filme da Marvel. E ele cumpriu muito bem a tarefa dele, o filme é muito bom, muito divertido, e é isso aí. A gente fica por aqui hoje. Com esse CJDcast lindo, maravilhoso, uma delícia. Valeu por tudo. Acesse nosso site www.cjdivinopolis.com.br e siga o nosso canal no SoundCloud, que é onde o canal principal, onde a gente disponibiliza todos os episódios. Curte Facebook. Isso, exatamente. E valeu, galera. Pô, valeu então. Valeu, falou. Abraço. É nóis. Te amei. É nóis na teia. É nóis na teia. Tô na hora do show, porra!